Bom dia, Sr. Primeiro-Ministro, caros colegas, caro Presidente da Câmara de Aveiro. Meses, quando o Primeiro-Ministro apresentou o programa de governo, propôs um triplo desígnio que tem orientado toda a nossa atuação desde então. Mais crescimento, melhor emprego e mais igualdade. Para isso acontecer, há algo totalmente necessário. É mais e melhor investimento. Investimento que traga mais ambição e inovação às nossas empresas. E queria aqui, com o Sr. Primeiro-Ministro a testemunhar, e com as centenas de empresários que fizeram questão de estar aqui hoje, de dar os parabéns ao Ministério do Planeamento, ao Ministro Pedro Marques e ao Nelson Sousa, por terem entendido a urgência de colocar o Portugal 2020 a funcionar, e pelo que têm feito desde o primeiro dia, logo com o Plano 100, e por muitas outras medidas, sendo este acelerador das mais relevantes. Esta sala de empresários prova bem a importância e diria até a urgência desta medida. Em 6 meses, termos ido dos 4 milhões de euros pagos às empresas a neste momento mais de 200 milhões, deve-se muito ao que vocês têm realizado, mas acima de tudo às empresas, que vendo um Portugal 2020 a funcionar, apresentam intenções de investimento, como referidas pelo Pedro Marques, de mais de 3 mil milhões de euros só em abril e maio. Ao contrário do que muitos afirmam, os empresários querem investir e compete agora ao Governo apoiar e acelerar esses investimentos. Contem sempre com o Ministério da Economia e, essencialmente, também com o IAPMEI neste esforço. E, passando aqui à apresentação do nosso painel, dificilmente estaríamos em melhores mãos para operacionalizar tudo isto do que as do Jaime Andrés, que não precisa de apresentações junto dos empresários portugueses. E começámos logo por ti, Jaime. Explica-nos melhor como é que isto vai tudo funcionar. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Estado, Sr. Presidente da Câmara, nosso anfitrião, senhores empresários e representantes de associações empresariais e os seus meus senhores, cabe-me a mim o grato prazer de apresentar medidas complementares à aceleração ou à dinamização do investimento em Portugal. Digo complementares porque, como aqui já foi dito anteriormente, já muita coisa se fez para dinamizar esse investimento. Sabemos que vamos ter de crescer, é importante crescer, é importante para as nossas contas internas, para as nossas contas externas, é necessário para o emprego, é necessário para a geração da riqueza. Crescer implica investimento. Sem investimento, não há crescimento. E um crescimento qualificado implica também investimento qualificado. Investimento inovador, investimento criador de emprego, emprego qualificado, gerador de riqueza, de valor acrescentado, de emprego, de exportações, tudo isso. Em Portugal existe já um sistema de incentivos do Portugal 2020, com um conjunto de regimes que abarcam uma quantidade adequada de estímulos ao investimento, quer produtivo, quer de qualificação, quer de internacionalização, que arrastam com eles, naturalmente, outro tipo de efeitos no emprego, nas exportações, etc. E nós, até agora, em ano e meio, lançámos já 4 vagas de avisos para concurso de investimentos nesta, digamos, neste quadro do sistema de incentivos. Sendo que 2 deles já com projetos aprovados, contratualizados e em pagamento. Um deles está em análise. E outro foi lançado muito recentemente, ou seja, na semana passada. E esses avisos que foram lançados, com exceção do último que foi lançado na semana passada, podemos vislumbrar uma procura de investimento, que aqui já foi relevada, quer pelo seu Ministro, quer pelo seu Estado da Indústria, uma procura de investimento que agradecemos a todos os empresários, porque dependemos exatamente da vossa dinâmica, uma procura que é, a meu ver, notável. A média dos projetos envolvidos nos avisos do Portugal 2020 são cerca de 33%, ou seja, um terço superior à média do CREN apenas nesta altura. Ou seja, de uma média de 1.400 projetos por aviso do CREN, nesta altura, no âmbito do sistema de inovação produtiva, nós temos número de projetos aproximando-nos dos 2 mil projetos. Ou seja, de facto, a procura existe. E essa procura tem correspondido, por orientação governamental, tem correspondido a um esforço por parte dos programas operacionais, regionais e Compete 2020, um esforço para que aceleremos a capacidade de aprovação, aceleremos a capacidade de contratualização e aceleremos a capacidade de pagamento. Foi aqui dito, e permita-me, Sr. Ministro, que eu repita, porque são de facto números importantes que revelam de facto esta parceria entre Portugal 2020 e empresas e empresários, que de facto nós temos já 5.700 projetos aprovados no âmbito dessas duas primeiras vagas de avisos, que envolveram os tais 3 mil milhões de investimento e que têm outros resultados associados, qualquer coisa como 3.100 milhões de euros de exportação prevista, 11 mil postos de trabalho, dos quais um terço, ou mais de um terço, 3.600 postos de trabalho altamente qualificados. Portanto, há resultados, há procura de investimento, há resultados associados e há, de facto, um esforço para fazer, concretizar, tornar efetivo essa intenção de investimento. Dos 5.700 projetos aprovados, 5.000 estão já contratualizados. E desses 5.000 contratualizados, 2.800 estão em pagamento. Ou seja, já têm transferências do sistema para as empresas. É um esforço enorme de todos os organismos intermédios que estão associados, e a APMEI, a ICEP, o Turismo Portugal, dos programas operacionais, regionais, temáticos, etc. E de facto, esta capacidade de pagamento resultou de um desafio que o próprio Governo fez aos programas operacionais, de pagar 100 milhões nos primeiros 100 dias de Governo. Pagou-se 100 milhões nos primeiros 100 dias até fevereiro deste ano. Até junho deste ano, pagámos praticamente o dobro, 230 milhões. E o plano é continuar nessa linha de pagamentos até atingirmos 450 milhões de pagamentos até ao final do ano. Estamos preparados, os organismos intermédios, os programas operacionais, para garantir esta meta dos 450. Recordo que o CREN, comparando os números, o CREN pagou 300 milhões. Ou seja, estamos com um projeto, um plano de pagamentos acima, 50% acima daquilo que foi conseguido no CREN. É evidente que, neste contexto, se a procura induz, de facto, intenções de investimentos elevadas, se já estamos a atingir resultados, se toda uma máquina pública está oleada para dar resposta a esta efetiva concretização destas intenções de investimento, temos que fazer um pouco mais. Temos que aproveitar mais ainda essas intenções de investimento. Temos que fazer com que essas intenções de investimento, naquilo que for possível, naquilo que a programação normal, o planeamento normal das empresas, sem provocar danos nessa programação, mas naquilo que for possível antecipar, é importante que antecipemos. Aumentar a nossa capacidade de apoio, aumentando as dotações, como aqui foi dito, e estimulando as empresas naquilo que for possível a antecipar o investimento, será, na verdade, aquilo que nós teremos de fazer. E em particular, no primeiro aspecto, ou seja, pedi para mudar o slide, por favor. Num primeiro aspecto, o que é necessário fazer se nós queremos aproveitar ao máximo as intenções de investimento que foram apresentadas pelas empresas? É reforçar as dotações. É fazer com que, no momento em que tivermos a aprovação dos projetos que estão agora, direi melhor, no momento em que forem selecionados os projetos que estão agora em análise para os organismos intermédios, nós termos uma capacidade de resposta, uma capacidade de apoio superior, muito superior àquilo que estava nas dotações dos avisos de lançamento dos concursos. Já foi dito, Sr. Ministro, vamos passar de 479 milhões de euros que estavam nos avisos, como dotações desses avisos, para praticamente o dobro, 950 milhões de euros. Vamos dobrar a nossa capacidade de aprovação de projetos. Vamos ter capacidade de ter projetos aprovados com maior capacidade de aproveitamento em Portugal. E atenção, porque lançados na semana passada, novos avisos com mais 500 milhões de dotação. Ou seja, estamos a pôr as dotações dentro daquilo que é possível, embora o Sr. Ministro tenha dito que iremos pôr tudo aquilo que for necessário e mais necessário, e assim faremos, mas neste momento são, de facto, estas dotações. Passamos de cerca de 500 para cerca de 1.000 milhões de euros para apoio ao investimento e temos já anunciados nos avisos abertos mais 500 milhões. Esta é, digamos, a resposta para o primeiro desafio. Mais, muito mais investimento, melhor investimento, investimento que deve estar mais depressa possível realizado nas empresas. E por isso, para além de apoiarmos mais investimento, gostaríamos que ele fosse mais rápido. Repito, sem provocar damage, sem provocar danos nas programações da empresa. Não queremos perturbar a vida das empresas, mas naquilo que for possível antecipar de investimentos de 2017 e seguintes para 2016, nós estaríamos disponíveis para reforçar a taxa do incentivo. E por isso majoramos com mais 10% a taxa de incentivo para aqueles investimentos que puderem ser antecipados de 2017 e seguintes para 2016. Esses investimentos terão uma taxa adicional de 10%. Se a taxa de apoio for 45%, apoiaremos com uma taxa de 55%. Se for 55%, apoiaremos com 65%. E se a taxa for de 65%, apoiaremos com uma taxa de 75%. E aí é o limite das regras comunitárias, não podemos ir para além dos 75%. Mas aumentaremos 10%. O que pode ser muito para determinadas empresas. Mas, se o investimento realizado em 2016, aquele investimento realizado em 2016, que ultrapassarem 50%, ou os 50%, portanto, o investimento que ultrapassar os 50% do programado para aquele período de 2015-2016, nós ainda majoraremos com uma taxa adicional de 7,5%. Ou seja, de facto, são estímulos para acelerar, mas acelerar, naturalmente, o que for possível. Falou-se de simplificação. Falou-se de uma capacidade de resposta da administração pública de também simplificar, de também antecipar, de também ser mais rápido. E isso nós estamos a fazer. Estamos a fazer de forma programada, de forma planeada, em 4 fases. Numa primeira fase, e naturalmente já terão verificado, sobre o formulário da apresentação de candidaturas. Foi feito um trabalho rápido sobre o formulário, reduzindo para metade os espaços a preencher, digamos, a informação a preencher. Reduzimos imensa informação, tirámos imensos quadros. A ideia é, nós só vamos trabalhar com a informação, só vamos pedir a informação que é absolutamente necessária para tomar uma boa decisão. A decisão que analisa os projetos em termos dos seus méritos e que nos permite concluir sobre a viabilidade e sobre a bondade dos projetos. Não queremos mais informação. Outra informação será totalmente posta de parte. Há uma segunda fase, porque esta tínhamos os avisos à porta e não quisemos atrasar o lançamento dos avisos. Estavam programados para junho e em junho foram lançados. E por isso, esse trabalho de simplificação do formulário ainda vai ser completado numa segunda fase e que implicará maiores tratamentos informáticos e, por isso, poderia atrasar o lançamento do concurso. Iremos fazer de imediato, o grupo de trabalho que está a trabalhar nisso continua a trabalhar para um aprofundamento dessa simplificação. Numa segunda fase, vamos simplificar aquilo que chamamos ferramentas de análise que os organismos intermédios, a APMEI, a ICEP, Turismo Portugal, a ANI, utilizam. Para quê? Para reduzir o tempo de trabalho necessário dos especialistas destes organismos que dedicam à análise dos projetos. Precisamos reduzir, no mínimo, em 50% o tempo afeto à análise dos projetos. Não, repito, não prejudicando a qualidade da análise, não prejudicando a capacidade de avaliação dos méritos e da bondade do projeto. Numa quarta fase de simplificação, iremos atuar sobre os critérios de seleção que aqui também foram referidos, concentrando aquilo que é as preocupações fundamentais da avaliação dos projetos de investimento: inovação, geração de valor, produtividade, exportações, qualificação de trabalho. Vamos concentrar-nos nisto. Temos regras comunitárias a cumprir, mas teremos a imaginação suficiente de as cumprir, reduzindo e focalizando os critérios de seleção naquilo que é essencial, para que as empresas percebam que, de facto, aquilo que estamos a avaliar é importante para todos nós, motivará quem apresentar os projetos de investimento, mas permitirá às políticas públicas aplicar os dinheiros públicos nos projetos que concorram para o tal crescimento qualificado, inovador, internacional, gerador de valor, gerador de riqueza, aquilo que o país precisa para crescer. Enfim, a ideia final com tudo isso, e depois estarei disponível para, com os colegas de painel, poder aprofundar estas questões, esperamos ter, com reforço das situações, muito mais investimento mais qualificado, conseguir que esse investimento seja o mais rápido possível, sem pôr em causa as programações das empresas, para termos mais inovação, mais produtividade, mais exportações. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Ana, 1.100 milhões de euros de investimento autárquico e quase todo em áreas como educação, saúde, cultura, modernização administrativa, empreendedorismo. Isto é fundamental para o governo, para as autarquias, para as populações, obviamente, mas também para estes empresários, que serão quem vai fornecer estes investimentos. Não é? Explica-nos lá como é que este acelerador vai acelerar este investimento. Em primeiro lugar, muito bom dia, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, Sr. Secretário de Estado. Eu queria deixar também aqui um cumprimento aos colegas da CCDRs aqui presentes, às associações empresariais, também às autoridades de gestão dos outros programas operacionais, às senhoras empresárias, aos senhores empresários, às comunidades intermunicipais, que são tão importantes neste processo, aos grupos de ação local, aos autarcas, é eles a quem vão dirigir, e por último, ao Sr. Presidente, que estamos na sua casa, querido amigo Ribalto Esteves, muito obrigada por nos receber na sua casa. São mais de, quando estamos a falar de apoios de todas as regiões, neste momento, em termos de compromisso, nós estamos a falar de 2,5 mil milhões de euros, já comprometidos no Portugal 2020. Portanto, nós estamos a falar de um valor absolutamente significativo e estamos a falar de investimento público. Isto significa, o valor que o Sr. Secretário de Estado referiu dos 1.100 milhões de euros é no âmbito dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial. São valores que os programas operacionais regionais contratualizaram com as comunidades intermunicipais, que fazem a cogestão dos fundos comunitários connosco. Mas nós já contratualizámos, em termos de política de cidade, e aqui é na regeneração urbana, nós dividimos pelos grandes centros, aí temos os PEDUs, Planos de Estratégia de Desenvolvimento Urbano, e os centros complementares, que são os centros de menor dimensão, mas também muito importante nesta rede de cidades, e aí temos os PARUs, os Planos de Ação de Reabilitação Urbana. Na política de cidades nós temos à volta de 1.000 milhões de euros e depois temos também contratualizados com os grupos de ação local para as estratégias locais de base comunitária também um valor significativo. Este pacote significativo de investimento público totaliza 2,5 mil milhões de euros. No âmbito dos pactos e, portanto, no trabalho que temos com as comunidades intermunicipais para projetos intermunicipais e para projetos das autarquias, nós negociamos estes valores no âmbito das infraestruturas de educação, saúde e cultura, modernização administrativa, eficiência energética, empreendedorismo, como o Sr. Secretário de Estado referiu, inclusão social e emprego. O Sr. Ministro Pedro Marques, há pouco tempo, lançou na Figueira da Foz, em fevereiro, no âmbito dos pactos e que deu início a um conjunto de avisos de concurso no âmbito dos pactos, o plano de dinamização dos investimentos de proximidade. E, portanto, na altura, nós abrimos um conjunto de avisos que corresponderam, na altura, a 400 milhões de euros para infraestruturas escolares, de saúde e de requalificação do património cultural e natural. O que é que, desses avisos de concurso, qual é o ponto de situação? E depois, qual é o ponto de situação? Entraram, até agora, 307 candidaturas, que totalizam uma intenção de investimento de 290 milhões de euros. Estamos só a falar nestas três áreas. E já aprovámos 91 candidaturas que totalizam cerca de 115 milhões de euros de investimento. E estamos a analisar um conjunto significativo de candidaturas, mais de 200 candidaturas, muitas delas quase em fase de aprovação e que vão significar investimentos de mais de 170 milhões de euros. Isto vai significar, em primeiro lugar, investimento de proximidade e, portanto, o nome não poderia ser melhor escolhido porque estamos a falar, na maior parte das vezes, de pequenos projetos de investimento que vão alavancar também investimento privado, ou seja, e que vão também estimular as pequenas empresas locais de construção e outras prestadoras de serviço. E, portanto, nesta perspectiva, trata-se de um investimento absolutamente essencial para a coesão dos territórios e também para a competitividade dos nossos territórios. No âmbito da política de cidades e considerando aqui os centros de maior dimensão para os quais nós temos os PEDUs e os centros complementares para os quais nós temos os PARUs, e aqui estamos a falar de estratégias que em si contêm projetos de investimento. Os PEDUs já foram aprovados, aliás tivemos uma cerimónia, na sua maioria já foram também contratualizados, tivemos uma cerimónia no final do mês de maio onde foram assinados com a presença do Sr. Ministro Pedro Marques. A globalidade da estratégia representa 1.000 milhões de fundos comunitários e quero deixar aqui uma nota importante, porque eu penso que não é visível e poderá ter passado despercebido aos senhores autarcas. Neste momento, nós já aprovámos os PEDUs, estão abertos os avisos de concurso para as operações incluídas nessa estratégia. Já estamos a analisar as estratégias para os centros complementares, os PARUs, mas já podem simultaneamente submeter as candidaturas das operações que estão incluídas nessas estratégias. Ou seja, estamos ao mesmo tempo a analisar as estratégias e as operações e, naturalmente, daremos prioridade àquelas estratégias que tenham operações candidatadas. Temos estes avisos a decorrer em simultâneo. O que é que têm, que condições é que têm que cumprir para submeter candidaturas? Projetos de arquitetura e projetos de execução aprovados pelo Executivo. E, portanto, devem submeter a candidatura com os nossos contratos. Podem fazer a cabimentação de uma parte significativa e, portanto, podem, a partir daí, lançar os devidos procedimentos. Devo referir que o nosso Orçamento de Estado permite a realização de concursos públicos urgentes. Os investimentos que sejam financiados não contam para o endividamento, penso que também é uma medida muito interessante e, portanto, aqui também, digamos, o Governo agilizou e já acelerou e já procurou adotar medidas. E devo também dizer que há uma prática que é possível adotarmos e que nem todos os municípios estão muitas das vezes sensibilizados para isso. Podem contratualizar com as empresas a quem adjudicam as empreitadas a concessão do adiantamento. Tem que estar em contrato, esses adiantamentos também são cofinanciados por nós. Isso cria, à partida, uma folga às empresas que realizam obras e cria aqui condições para, logo desde o início, não haver aquelas dificuldades de tesouraria. Portanto, no contrato que celebram com os empreiteiros, podem prever a realização de adiantamentos, o empreiteiro tem que prestar uma garantia, naturalmente, e nós cofinanciamos esses adiantamentos. Tem é que estar previsto no contrato e não pode ultrapassar 30% da empreitada. Portanto, utilizem, ainda há dias a senhora Presidente de Abrantes tinha esta conversa comigo e, portanto, é uma maneira de rapidamente começar a executar as obras e de criarem condições de liquidez a quem está a fazer as obras no terreno. No que toca às candidaturas de regeneração urbana, entraram até ao momento 57 candidaturas, portanto até 30 de junho, que envolvem um investimento de 48 milhões de euros e um incentivo de 36 milhões de euros. Eu devo aqui referir que o nosso ministro referiu que, de facto, é um valor interessante, mas é um valor baixo. Para quem diz que o Portugal 2020 está atrasado, isto é um valor absolutamente baixo. Quando nós já contratualizámos e, portanto, há garantia de financiamento para uma lista de projetos que está sinalizada, nós bem sabemos que tiveram muito trabalho e continuam a ter muito trabalho a encerrar as candidaturas do CREN. Mas têm que ter as equipas claramente dedicadas e quando, em alguns casos, já temos obras no terreno e não temos candidaturas submetidas. Portanto, é absolutamente prioritário colocarem as equipas a trabalhar os procedimentos administrativos para submeter candidaturas. Até 30 de julho, para um orçamento que temos previstos de 1.000 milhões de euros na regeneração urbana, até 30 de junho entraram apenas 57 candidaturas. E os autarcas sabem que não correm riscos em iniciar os procedimentos naquelas candidaturas, e o que significa 47 milhões de investimento. Portanto, podemos fazer mais, fazemos-vos o repto para, de facto, continuarem a submeter com rapidez as candidaturas, porque, de facto, é do interesse de todos. E nós estamos ao vosso dispor para trabalhar convosco, para aliviar os travões que o Sr. Presidente Ribau Esteves, de facto, referiu e que existem, mas que procuramos eliminar. No que respeita às medidas do acelerador de investimento, uma delas é a redução dos prazos de decisão para os projetos de desenvolvimento urbano. Devo referir que, graças a um trabalho de proximidade que eu queria aqui salientar com a equipa do Sr. Ministro e com a equipa do nosso Secretário de Estado, Nelson Sousa, é rara a semana que não reunimos e que trabalhamos em conjunto e, portanto, as nossas equipas já andam há muito tempo aceleradas. E, portanto, e bem, já não há muito tempo, graças a este trabalho de proximidade e de pressão, e este trabalho de equipa que eu queria aqui sublinhar e evidenciar, e nós já há muito tempo que tomamos as decisões antes do prazo de decisão. Nós, em maio, tomámos um conjunto de decisões e o prazo limite de deliberação de algumas dessas decisões, e aqui não estou a falar só do PO Centro, estou a falar de todos os POs, em alguns casos era julho. E, portanto, não estamos a fazer favor nenhum, estamos a fazer a nossa obrigação, mas, como imaginam, temos também equipas limitadas. E, portanto, vamos continuar a fazer este esforço de antecipar prazos de deliberação. Qual é o compromisso? Todas as candidaturas que entraram até 30 de junho vão ter deliberação no final do mês de julho. E foi por isso que fizemos um grande estímulo para que submetessem as candidaturas até ao final do mês de junho. Claro que não podemos sistematicamente estar a fazer este forcing, porque as nossas equipas também têm os limites, mas procuraremos continuar nesta senda. E depois, concretamente, a medida de aceleração, o que é que significa? Significa que, sem riscos em termos financeiros pós-programas, portanto, com toda a tranquilidade, nós vamos poder majorar estas estratégias de regeneração urbana. O que é que isso significa? Significa que, se um município tiver ou um PEDU ou um PARU já negociado, e vai submetendo depois, o que é, nesses PEDUs e nesses PARUs estão previstas os diferentes projetos, para o primeiro projeto aprovado, independentemente do valor desse projeto, se executarem, portanto, se submeterem de despesa pelo menos 15% desse primeiro projeto, em 2016, vão ter uma majoração para a estratégia global de 10%. Não é difícil de atingir. Primeiro, porque não estamos a impor um limite para o primeiro projeto a ser aprovado. E depois estamos a falar de 15% desse primeiro projeto. Portanto, temos as estratégias aprovadas, submetem agora as operações que consubstanciam as estratégias. O primeiro operação aprovada tem que executar, submeter despesa até final do ano, pelo menos 15%, e terão uma majoração global para toda a estratégia de 10%. Se não puderem fazer isto em 2016, mas se só conseguirem fazer isto até ao primeiro trimestre de 2017, a majoração vai ser ligeiramente menor, não vai ser de 10%, mas também vai ser interessante, vai ser de 7,5%. Tenho aqui um exemplo que é fácil de perceber. Vamos imaginar que contratualizamos com um município, que contratualizamos uma estratégia de regeneração urbana de 5 milhões. Vamos imaginar que a primeira operação aprovada é de 300 mil euros e de que o município consegue submeter em pedidos de pagamento em 2016 pelo menos 15% destes 300 mil euros. Se o fizer, vai ter uma majoração para toda a estratégia e, portanto, o compromisso do programa com aquele município não vão ser os 5 milhões, mas vão ser 5 milhões mais 10% de 5 milhões e, portanto, o valor vai passar a ser de 5,5 milhões de euros. Isto é fácil porque em todas as estratégias os autarcas definiram operações para uma segunda fase, portanto, que depois podem acolher esta majoração de FEDER. E, portanto, se não o fizerem em 2016, se o fizerem até ao primeiro trimestre de 2017, a majoração é menor, mas é bastante interessante. Não é difícil atingir isto, porque nós não estamos a impor um limite para o primeiro projeto, portanto, pode ser um primeiro projeto não muito grande, e, por vezes, basta submeterem as despesas dos projetos de arquitetura e de execução para já cumprirem os 15% que estamos a pedir que executem em 2016. Eu não queria terminar sem deixar aqui de sublinhar o trabalho que as equipas das comunidades intermunicipais têm tido connosco e, portanto, são o nosso braço armado no terreno. Nós não conseguimos cumprir e diminuir prazos sem o seu absoluto empenho e, portanto, são também as nossas equipas. E queria deixar aqui publicamente um agradecimento. Sei que acontece o mesmo nas outras regiões, eu posso falar pela região centro, e queria aqui também deixar uma nota que esta medida de aceleração é uma medida que não é difícil de atingir, portanto não é uma medida irrealista, vai ser muito importante. Os nossos autarcas, eu posso falar pelos da região centro, sempre souberam e sabem executar bem os fundos comunitários e, portanto, nesta medida que é de política de cidades, que interfere na vida de todos nós, estamos a falar de centros urbanos, de zonas históricas, de zonas ribeirinhas, de zonas industriais degradadas e, portanto, também áreas de comunidades desfavorecidas, são investimentos absolutamente importantes para a qualidade de vida das populações, mas também para a competitividade das empresas e, portanto, são, tenho a certeza, Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Ministro, que é um desafio ao qual os nossos autarcas vão responder e depois vão pedir mais aceleradores. E, portanto, estamos aqui também totalmente disponíveis para trabalhar convosco e não queria deixar uma única nota de agradecimento ao Dr. Nelson Sousa e à sua equipa, que tem, e ao Sr. Ministro e à sua equipa, naturalmente, mas nós trabalhamos quase todos os dias com o Dr. Nelson Sousa, por ouvir as nossas sugestões, por trabalhar connosco diariamente, também por nos pressionar todos os dias e por nos motivar. Muito obrigada e muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana, pela apresentação e pelo trabalho desenvolvido. Bem, e agora, nada como ouvir os beneficiários, né, destas medidas, destes aceleradores também, as empresas, e começamos pela empresa Imperial, que talvez não seja do vosso conhecimento, mas conhecem muitos dos produtos desta empresa, já nos deram a todos muitos momentos de prazer, e por isso, logo um primeiro agradecimento. Boca doce. E também por serem uma empresa de excelência, um exemplo, né, uma inspiração para outros setores e no vosso setor. Estamos a falar da empresa que tem as marcas de chocolates, é líder no mercado, não é? De chocolates em Portugal. Tem marcas que a todos nos fazem lembrar bons momentos, como a Regina, a Jubileu, a Alegro, Pantagruel, Fantasias, Pantagruel, Plaza, Pintarolas, etc. Pelo menos há um ano, sobre os dados que eu tenho, espero que tenha dados mais atualizados e melhores, estamos a falar de 28 milhões de euros de faturação. Cerca de 1.6 milhões de euros de resultados positivos, 180 empregados, 20% de exportações. Explique-nos lá, isto deve ser necessário um investimento permanente em inovação e marketing, certamente. Explique-nos lá também, para todos percebermos, como é que se faturam 28 milhões a fazer os chapéus de sol, de chocolate, só os chapéus de chuva pequeninos. E como é que o Portugal 2020 pode ser parceiro da vossa empresa? Muito obrigado. Em primeiro lugar, já disse o Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Planeamento e Estruturas, Srs. Secretários de Estado, Sr. Presidente do COMPET, Srs. Presidentes das associações e de instituições públicas e caros colegas empresários. Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de dizer que é com particular satisfação que agradeço o convite para participar hoje neste seminário acelerador do investimento, pelo tema que é para mim, como certamente para todos os empresários, um tema de grande relevância, e pelo programa COMPET 2020 ou Portugal 2020 também me é particularmente próximo. E começava a fazer então uma breve referência à Imperial. A Imperial é uma jovem empresa de 84 anos, tem sabido reinventar-se, tem tido essa capacidade de se reinventar, desenvolvendo e lançando novos produtos e abrindo novos mercados. E neste seu longo percurso passou de um pequeno ator regional em 1932 para uma empresa com posições de liderança a nível do mercado nacional, sendo hoje o maior fabricante português de chocolates, com as marcas que o Sr. Secretário já referiu, mas eu vou referir, são as marcas mais familiares e conhecidas dos portugueses, a Regina, o Jubileu, o Pantagruel, Pintarolas, Alegre, Fantasias de Natal. É uma empresa já com percurso internacional, já comercializamos os nossos produtos em mais de 45 mercados e num ambiente extraordinariamente competitivo. Quer no mercado nacional, quer no mercado externo, os nossos concorrentes, naturalmente, mesmo no mercado nacional, não é o nosso vizinho do lado, os nossos concorrentes são as grandes multinacionais, como a Mars, como a Lindt, como a Ferrer, como a Nestlé. A inovação de produtos e processos e a internacionalização têm sido os fatores-chave do bom desempenho da empresa. Todos sabemos que Portugal tem um problema de escala. Esse é, a meu ver, o principal desafio que a nossa economia tem e as nossas empresas, porque já não é um problema só de acessibilidade, aliás, já não existe, também nem tão pouco de qualidade dos recursos humanos, é antes um problema de dimensão do país, que leva a que o mercado doméstico não seja suficiente para o equilíbrio das organizações. E, portanto, de facto, o caminho é a inovação e a internacionalização, o que exige competitividade. Mas para ser efetivo a criar valor, é necessário ter este adequado suporte tecnológico e utilizar também vários meios, que estejam ou não são aqueles, para criar visibilidade e material às marcas através de planos de marketing e planos de comunicação integrados. E é aí que programas como o Compete, naturalmente, têm um papel absolutamente crucial como dinamizadores de investimento, possibilitando às empresas serem capazes de acompanhar esta evolução global dos mercados, que muda muito rapidamente as necessidades dos consumidores e tornando as empresas mais concorrenciais. A Imperial tem feito uma forte aposta na inovação produtiva. Temos tido um programa de modernização tecnológica muito forte. Nos últimos anos fizemos um investimento de cerca de 15 milhões de euros, que resultou numa nova unidade industrial que nos permite hoje fabricar produtos diferenciadores e inovadores no mercado. É tecnologia de última geração e, para além disso, dotou a empresa naturalmente de meios de capacidade de produção para responder ao seu plano de crescimento. Tem já em construção este ano também uma nova unidade industrial de Drageias. Quando eu falo de Drageias, estou a falar do género de Pinterol ou outros similares. Temos uma nova fábrica de Drageias que nos vai permitir lançar produtos inovadores, neste momento produtos verdadeiramente inovadores a nível internacional. Já identificamos mercados que estão muito receptivos a este tipo de produtos, nomeadamente mercados como o Médio Oriente, como a Austrália e como a África do Sul. E, portanto, esperamos brevemente já ter a fábrica terminada e estarmos em condições de começar a desenvolver e a produzir este produto. E passando agora para as novas medidas apresentadas. Primeiro, é com grande satisfação que reconheço que está perante, naturalmente, mecanismos de reforço ao investimento e de estímulo ao investimento e que vão naturalmente acelerar e potenciar esse mesmo investimento, permitindo um efetivo financiamento às empresas e, sobretudo, que a administração pública seja capaz de o gerar em tempo útil. Isso é muito necessário para os empresários. Portanto, mais investimento, mais rápido, mas também eu peço um esforço por parte das entidades públicas no sentido de também cumpram com os prazos de aprovação, de análise das candidaturas. E o meu primeiro comentário vai para o reforço da dotação orçamental, dos avisos. Esta é, sem dúvida, para mim, a medida de maior importância. A informação que eu tenho é que, por exemplo, na última call de internacionalização, que terminou, julgo que em abril ou maio, o número de projetos apresentados superava o montante solicitado, de investimento solicitado, portanto, superava em muito a dotação orçamental e, portanto, corria-se o risco de projetos de grande mérito poderem não ser aprovados por déficit orçamental e, portanto, claramente esta medida vem no sentido de mitigar esse déficit orçamental e permitir que os projetos com mérito possam ser aprovados. Relativamente à outra medida, portanto, a majoração do investimento, para quem antecipar investimento, não deixando de ser uma medida com mérito e claramente muito útil para o investimento público, no caso do investimento privado, eu julgo que não terá um impacto tão relevante, por uma razão, porque empresas bem organizadas, empresas bem estruturadas, fazem o seu business plan a 5 anos e depois traduzem-nos em planos de negócios anuais. E, portanto, isso significa que esses planos de negócios feitos para 2016 e para 2017 estão de acordo com aquilo que são as necessidades reais da empresa. Razão pela qual não será possível ou não será aplicável até antecipar investimento. Poderá ser mesmo difícil antecipar investimento. De qualquer forma, acredito que esta medida possa beneficiar muito PMEs, para além, naturalmente, do investimento público, mas PMEs, por exemplo, com o nível de organização, e temos muitas em Portugal, todos sabemos disso, PMEs com o nível de organização muito mais baixo, muito menos estruturado, com dificuldades de financiamento, e, portanto, isto pode ser um estímulo muito forte para que tomem verdadeiramente a decisão naquele momento, sim senhora, temos hoje outras medidas, outra majoração e, portanto, vamos investir. Nesse aspecto, acho que seguramente vai também beneficiar. Eu gostava de terminar deixando aqui sugestões de medidas complementares na ótica de promover o investimento. E deixava aqui duas ideias. Primeiro, neste quadro comunitário do Portugal 2020, para 100% de execução do projeto, não há isenção de reembolso, isto é, não há prémio. Ao contrário do que acontecia no anterior CREN, como sabem, desde que houvesse cumprimento até 80% de duas variáveis, que era o cumprimento do prazo de execução e o nível do montante investido, havia logo uma primeira fase de aferição do prémio de realização do projeto e podia ser atribuído até 35% desse montante. A minha proposta era no sentido de, e hoje sabemos que só a partir de 100% é que existe direito a essa isenção de reembolso. A minha proposta era no sentido de criarmos mais dois escalões adicionais, inferiores a 100%, nomeadamente, vou dar um exemplo, de 80% a 90% corresponder a 2,5%, de 90% a 100% corresponder a 5% do valor do incentivo reembolsável, sem alterar as regras atuais daquilo que já está definido para além dos, portanto, para valores superiores a 100%. Uma outra medida que eu gostava de sugerir, haver também uma isenção de reembolso para a situação de cumprimento de prazo de execução por parte das empresas, como por exemplo 10% do incentivo reembolsável. E qual é a razão, qual é a minha argumentação para estes dois mecanismos adicionais, que naturalmente vão favorecer os empresários nesta matéria? Tem por base o contexto internacional de grande incerteza. Veja-se o exemplo do Brexit, ao qual as empresas são totalmente alheias e que naturalmente podem ter implicações muito significativas ao nível das projeções económicas e financeiras que fizeram a quando da apresentação das candidaturas e que não têm forma de alterar. E, portanto, eu acho que dentro de um limite razoável, e por isso é que eu desci até, no máximo, até aos 80%, dentro de um limite razoável e tendo em conta este enquadramento global, a nível mundial, de grande incerteza e com o impacto que isto tem depois ao nível das economias dos países, acho que pode ser considerado um bom desempenho uma empresa, por exemplo, que tenha um nível de desempenho de 90% e, portanto, acho que isso pode perfeitamente ser reconhecido como tal. Terminava-se com uma última sugestão, e esta na ótica da simplificação. Porquê é que uma PME há de ter que gastar recursos e tempo, sobretudo, em apresentar em separado um projeto de internacionalização e de qualificação, quando grande parte, muitas vezes, estão interligados, por exemplo, certificações para mercados internacionais, portanto, podia ser encaixado, enquadrado num como no outro. Portanto, o que é que eu sugeria? Que esta medida, se isso fosse possível, houvesse uma única medida, que era internacionalização e qualificação, porque grande parte, como sabem, os primeiros recursos são escassos, quer para as empresas, quer para os próprios organismos que têm que avaliar todas estas candidaturas. Grande parte do projeto de candidatura passa pela descrição da empresa, pelo posicionamento da empresa, pelos mercados onde opera, pela estratégia que tem para os diferentes mercados. Portanto, há ali um tronco comum muito forte, que naturalmente as pessoas têm que avaliar, novamente, porque tratam-se de duas candidaturas, e portanto acho que se conseguíssemos conciliar isto e enquadrar isto apenas numa só candidatura, seja ela mais focada para a internacionalização ou mais virada para a qualificação, beneficiaria a todos nós em termos de simplificação. Muito obrigada. Obrigado, Manuel, por esse testemunho e por essas sugestões tão pertinentes e úteis. E agora passo a outro setor, que provavelmente a plateia não conhecerá tão bem, é um dos diamantes mais escondidos da nossa indústria portuguesa, Schmidt Light Metal, e ao Luís Filipe, Vilas Boas. E, se os chocolates vemos todos os dias nas lojas, as vossas peças não as vemos, estão nos motores de dezenas de milhões de carros, de várias marcas do mundo todo, são cerca de 33 milhões de euros de faturação, 187 empregados, quase 100% de exportação, não é? 96% ou 97% de peças de injeção de alumínio, principalmente para a indústria automóvel, e permanente CAPEX, né? Permanente investimento produtivo e de inovação. Explique-nos, Luís, como é que estas medidas podem, e se são úteis, pertinentes e se podem acelerar o vosso crescimento também. Com a autorização do Sr. Primeiro-Ministro, ultrapasso as formalidades de cumprimentos aos presentes. Eu tenho que enquadrar um bocadinho a Schmidt Light Metal em termos de uma realidade industrial, da indústria transformadora, e até enquadrá-la sob o ponto de vista da região onde estamos. Esta região que já foi aqui referida, desde a Marinha Grande até Melgaço, é onde está, de facto, e nesta faixa litoral, que tem uma largura, enfim, variável à medida que vamos vindo para norte ou indo para sul, mas de qualquer forma é nesta zona que se concentra a grande indústria transformadora. E nesta indústria transformadora há firmas como a nossa, que não diz nada a ninguém, que são nomes escondidos, que têm naturalmente importância no tecido industrial para quem fornecemos, mas são desconhecidos para o grande público. Nós estamos particularmente na área automóvel, na área dos componentes automóvel, e os componentes automóvel tenho aqui sempre de que, nestas ocasiões, de que alavancar a importância que estas empresas têm no tecido transformador em Portugal. Faturaram em 2015 cerca de 8 mil milhões de euros, dos quais exportaram a mais de 80%. Os restantes 20%, os restantes entre 15% a 20% não exportados acabam por ser indiretamente exportados através dos componentes vendidos à Auto Europa, ou por exemplo a Renault Cassia, ou outros fabricantes de sistemas. Portanto, é uma indústria que tem uma importância vital, constituída qualquer coisa por cerca de 200 empresas já com alguma expressão. E esta realidade do componente automóvel é uma realidade que é transversal a processos mais variados, desde o têxtil para os assentos dos automóveis ou para os seus interiores, até a metalomecânica de uma forma geral, à fundição, aos polímeros, aos moldes, à eletrónica, enfim, todo um conjunto de componentes que permitem afirmar que cada carro construído, pelo menos na Europa, seguramente, absolutamente, tem uma infinidade de peças fabricadas em Portugal. E peças fabricadas em Portugal em exclusividade. Este é um segundo aspecto que eu gostava de referir, porque a maior parte destes componentes são fabricados a desenho, de certa forma, desenvolvidos em Portugal, tenho que enfatizar este aspecto, a capacidade portuguesa e da engenharia portuguesa de desenvolver com os seus clientes estes mesmos componentes, que são exclusivos para aquele cliente, e são exclusivos e depois incorporados, seja na área do motor, seja na área das plataformas, ou das carrocerias, ou do interior. E salientar, porque queria trazer hoje, e aproveitando a presença do Sr. Primeiro-Ministro, o otimismo. A indústria automóvel na Europa teve a sua grande crise, aliás, não só automóvel, nos anos de 2008-2009. A Europa nunca voltou a atingir a construção automóvel da quantidade que fabricava em 2007, nunca mais atingiu esse montante, mas, no entanto, tem ano a ano incrementado a sua produção. Portanto, esse incremento de produção de carros feitos na Europa significa que o carro europeu é um carro que é tido como tecnologicamente avançado, tem uma cota de exportação para outros continentes acentuada. Aliás, a cobertura da exportação de carros da Europa relativamente à importação de carros para a Europa é 3 para 1. Portanto, exportam-se 3 carros por cada um que se importa de outros continentes, e isso alavanca a importância do automóvel feito na Europa. Agora, acho que Portugal, fruto daquilo que o Dr. Paulo Nunes Almeida já aqui referiu, a resiliência, a agilidade, acrescentaria a flexibilidade, se calhar resume as duas coisas, daquilo que são os industriais portugueses, faz com que, felizmente, a cota de incorporação de componentes feitos em Portugal em carros produzidos na Europa tenha aumentado. E se a cota de incorporação tem aumentado, é porque somos competitivos, é porque somos flexíveis, porque somos ágeis, porque, de facto, investimos em produtos e investimos em processos, e isso tem sido relevante nestes últimos anos. Portanto, feita esta introdução, porque a Schmidt Light Metal, portanto, a Schmidt Light Metal, no fundo, é uma empresa hoje com 27 anos, e insere-se neste mundo que acabei de referir. É uma fundição, a fundição per si produz cerca de 600 milhões de euros de componentes em Portugal. Portanto, dos 8 mil milhões de euros de componentes, 600 milhões são componentes fundidos. Indo agora para os apoios, e julgo que muita da assistência que está aqui e pela numerosa assistência nesta sala, significa que os apoios ao investimento são úteis, são necessários, e importa, no fundo, acelerar. Falou-se aqui muito na simplificação, temos a promessa de simplificação dos processos nas suas várias fases, sejam a nível de candidatura, seja a nível da sua apreciação no tempo da redução do tempo de análise. Portanto, tudo isso são boas notícias, mas essas boas notícias têm que se tornar numa prática, porque hoje as candidaturas ainda são um inferno às nossas organizações, pela burocracia envolvida na sua execução, pelo tipo de questões que temos que responder, para os quais desconhecemos como, e pela, no fundo também, e seguramente pela complicação da análise posterior por parte dos organismos públicos, sejam eles do IAPMEI, sejam do ICEP ou de outros. Portanto, são boas, naturalmente, boas notícias. Sob o ponto de vista da aceleração do investimento, será que a antecipação de investimentos programados através de um tal business plan feito pelas empresas acauteladamente, prevendo aquilo que é o futuro do seu crescimento, será que faz algum sentido acelerar o investimento? O acelerar o investimento só faz sentido se isso corresponder imediatamente a um aumento de volume de vendas, porque acelerar o investimento para ele estar parado não tem qualquer sentido. Agora, poderá haver casos em que a aceleração do investimento tem interesse. E nesse sentido, uma das dificuldades que eu sinto enquanto industrial é a impossibilidade de existirem candidaturas simultâneas para o mesmo programa. Ou seja, temos uma determinada visão do investimento, tipicamente a 2 anos, e que temos uma candidatura a um determinado programa. Muitas vezes não é possível acelerar esse investimento dessa candidatura, até por razões técnicas, e não necessariamente por razões comerciais depois da sua utilização, mas por razões técnicas da sua execução e da sua montagem. Mas no meio desta turbulência deste mundo há muitas vezes oportunidades de negócios que nós não podemos deixar de responder. E essas oportunidades de negócio podem implicar a existência de novos investimentos que eventualmente não foram previstos na candidatura anterior. E aqui surge, colide, no fundo, uma necessidade de queremos investir em investimentos ou em inovação ou em formação, e ela colidir com uma candidatura que ainda está aberta, que por razões técnicas não a podemos encerrar e não podemos apresentar àquele programa uma nova candidatura. E este sim, acho que do seu ponto de vista daquilo que é o investimento privado, poderia ser uma forma clara de aceleração do investimento. Eu, no meu caso particular, tenho uma candidatura que termina em abril de 2017, por razões técnicas não posso acelerar, no entanto, já estou a investir em equipamentos que não estão abrangidos por essa candidatura. E poderiam estar abrangidos por uma nova, mas não posso candidatar uma nova porque não posso fechar a anterior. E não, naturalmente também não tenho interesse em fechar a anterior porque quero realizá-la cumprindo a 100%. Portanto, deixava essa nota, nem que isso seja à custa do maior investimento, do maior autofinanciamento logo à partida por parte do empresário nessa segunda candidatura simultânea e existente com a primeira. Deixo aqui também uma nota de que são as candidaturas aos benefícios fiscais. As candidaturas aos benefícios fiscais, que são eventualmente pouco faladas, mas estão perfeitamente adormecidas alguns do Ministério, se calhar das Finanças, sem qualquer interação com as empresas que se candidatam a esses benefícios fiscais. A candidatura a benefícios fiscais, o teto não é um teto tão elevado quanto isso, portanto são investimentos superiores, segundo creio, a 5 milhões de euros, portanto, projetos de investimento superiores a esse montante permitem a candidatura a benefícios fiscais, enquanto que as candidaturas a nível dos institutos ligados ao Ministério da Economia, pois vão avançando, com todas as dificuldades já aqui referidas, as candidaturas a benefícios fiscais ficam ali adormecidas, anos a fio, sem qualquer comunicação ao investidor de como é que estão, se vão ser aprovadas se não vão ser. Portanto, isto considero um aspecto extremamente negativo dos apoios, até porque julgo que os apoios de grandes investimentos ou de grandes investidores que vêm para Portugal através de por serem grandes empresas, através do ICEP, têm à partida garantidos os financiamentos e os apoios a nível do investimento e também os apoios a nível de benefício fiscal, à partida são conhecidos. Enquanto que nas médias empresas, de facto, tal não acontece, dada a morosidade da aprovação dessas candidaturas. Refiro também que é um pormenor, mas que é um pormenor importante porque se fala muito na classificação das pessoas e na necessidade de adaptação daquilo que são as pessoas, os nossos trabalhadores, os nossos quadros, às novas realidades, e o PT 2020, neste momento, em termos dos seus formulários, não permite ainda a inserção de despesas com formação. Não permitem à data de ontem, hoje, todos os dias podem ser diferentes, mas pelo menos não o permitiam em data recente. Tendo todas as nossas candidaturas um aspecto importante, aliás, porque alavanca também a candidatura, a formação, depois, em execução, não se conseguir, porque os formulários não permitem, a inserção dessas despesas, é um aspecto, naturalmente, que tem que ser rapidamente ultrapassado e resolvido. E estas eram as notas que eu gostava de deixar, mas referir para terminar de que Sr. Primeiro-Ministro esteja otimista porque a indústria privada está a investir. Naturalmente, o fruto do seu investimento, do seu ponto de vista de que é o aumento das exportações, não pode aparecer no dia seguinte. A indústria automóvel, mais uma vez, é um caso em que se investe hoje para começar a produzir daqui a 3 anos, ou até às vezes até mais. Eu neste momento estou a trabalhar com os meus clientes para peças que vou introduzir no mercado em 2019, portanto a antecipação é esta, mas está-se a semear e é semeando naturalmente que um dia se há de poder colher relativamente um efetivo aumento das exportações e o aumento da industrialização que julgo que está a acontecer de uma forma muito positiva. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo seu testemunho, a Manuel também. Gostava também que entendessem. Estas sugestões são essenciais para qualquer membro do Governo, eu falo em meu nome, mas também de todo o Ministério da Economia e certamente do Ministério do Planeamento. Nós precisamos muito de ouvir estas sugestões, estas indicações, para tomarmos as nossas decisões. Não é? Por isso, sintam que do nosso lado estamos sempre abertos. Isso aconteceu, por exemplo, no âmbito do Simplex, onde houve a volta do Simplex por todo o país, onde o Governo recebeu mil e tal sugestões de simplificação, de alteração de procedimentos, que gerou um programa com várias centenas de medidas específicas para empresas, vão ter impacto diário nas vossas empresas e na relação que têm com o Estado e com a administração pública. E a importância que atribuímos isso neste Governo está bem demonstrado por existir um Ministério só para isso, como a Ministra, que a Maria Maleta Marques, que não necessita de apresentações, pelo trabalho que fez no âmbito do Simplex. Mas também gostava de explicar, estamos aqui a falar de investimento e de Portugal 2020, mas foram anunciadas há poucas semanas várias medidas essenciais para todos vós também no âmbito do resultado da estrutura de missão da capitalização. Estamos com várias iniciativas de promoção de inovação, tanto no empreendedorismo, através do Startup Portugal, como através da digitalização da economia, da Indústria 4.0, mas também para vos ajudar a terem mais clientes, novos mercados. Pela primeira vez, existe algo inédito, um membro do Governo, em exclusivo para apoiar as exportações das empresas portuguesas e para atrair investimento estrangeiro, que é o Secretário de Estado da Internacionalização, nunca tinha acontecido, focado somente nisso. E também, e porque esta plateia merece, eu gostava de deixar aqui um testemunho das dezenas e dezenas de autarcas com quem tenho lidado. Parabéns, porque demonstram que há uma nova geração também de um poder local que colocou como prioridade a atração de investimento, o apoio às empresas que estão nos seus municípios e permanente investimento, normalmente de qualidade de vida nos vossos municípios, que permite assim também às empresas poderem atrair quadros mais qualificados, até muitas vezes de fora de Portugal. É uma nova geração de autarcas e de políticas locais que estes projetos querem também acelerar. Eu acho que ainda temos tempo para uma ou duas perguntas da plateia e aproveitar terem aqui este painel para esclarecer alguma dúvida sobre isto, ou agradecer que fossem mesmo perguntas. Alguém se quer, ou querem todos ir direto para o almoço? Fazer uma pergunta então. Agradecer que se identificasse e... Eu vou tentar ser breve, antes de mais, bom dia a todos. Eu tenho em carteira, neste momento, grandes investidores estrangeiros em Portugal que estão a investir já no âmbito do Portugal 2020, na indústria transformadora, e queria, antes de mais, salientar, digamos, a atratividade que Portugal tem para acolher investimento estrangeiro, a forte procura que existe para investir em Portugal e a forma como tem sido acolhido por este Governo esse investimento, acarinhado, não só ao nível governamental, como ao nível das autarquias envolvidas, etc. Realmente fomos um dos casos em que se aplicou o primeiro projeto que o Governo implementou dos 100 dias, 100 milhões. Já temos a funcionar em Arcos de Alvez uma unidade industrial abrangida pelo Portugal 2020. Mas daqui, para referir, digamos, o histórico que represento, falar num problema com que me lidei na semana passada e que tem a ver com esta questão da aceleração. Foi aprovada na semana passada um primeiro aviso, salvo erro ou omissão, que se destina ao investimento no turismo em Portugal. São cerca de 370 milhões de euros e o aviso é relativamente curto, penso que é o último aviso de 2016 e vai desde 30 de junho até dia 20 de setembro. É muito dinheiro para uma área muito importante em Portugal e que tem uma forte atratividade, que é a questão da indústria do turismo, que cada vez mais representa uma forte componente na entrada de divisas em Portugal. Mas, no entanto, analisando com mais cuidado o aviso e, sobretudo, fazendo a sua ligação com o enquadramento legal, nomeadamente com uma das portarias que enquadra ou compete, verifica-se que uma das condições para serem aprovadas as candidaturas até o dia 20 de setembro é a necessidade de que os projetos de arquitetura e de construção dos investimentos que tenham que ser apresentados até o dia 20 estejam devidamente aprovados, quer pelas câmaras municipais, quer por todas as entidades que tenham que fazer o licenciamento obrigatório. Eu tenho uma série de investidores interessados em investir, nomeadamente no Douro Vinheteiro, e todos sabemos que para investir nessa zona são necessários investimentos e parceiros prévios da Comissão de Coordenação da Região Norte, da Associação Portuguesa do Ambiente, do IPAR, etc., e é impossível, digamos, submeter os projetos de candidatura até ao dia 20 de setembro com os licenciamentos aprovados antecipadamente. E, portanto, queria realçar isto porque é de louvar realmente a atitude da aceleração, mas realmente um bom carro precisa ter um bom motor para acelerar, mas às vezes precisa ter um bom travão para enfrentar as curvas. E, portanto, chamava a atenção de que é preciso encontrar aqui um travão para depois se poder voltar a acelerar, porque são os investimentos é impossível de serem executados. Obrigado. Muito obrigado. Aqui, então. Aqui à frente. Está a senhora. Eu disse que se identificasse só para... Olá, bom dia a todos. O meu nome é Rosa Romero. Eu sou CEO de uma empresa de alta tecnologia. É uma startup. Sou empreendedora. Encontro imensas dificuldades em encontrar financiamento para a minha empresa e gostaria de saber quais são as posições e quais são as alternativas que uma empresa de base tecnológica, que tem um mercado que infelizmente não é muito grande em Portugal, mas é o mundo todo. Por exemplo, recentemente, na semana passada, estive na China, numa cidade que tem 10 milhões de pessoas, exatamente do tamanho quase de Portugal. A quantidade de... financiamento que existe por parte do governo para as startups chinesas é a fundo perdido, é muito grande e estão a apostar em novas tecnologias, novas áreas e, portanto, eu gostaria de saber um bocadinho como é que se vai apostar no empreendedorismo de uma tecnologia. Por exemplo, na minha empresa, que é a Esfera Ultrafast Photonics, fazemos lasers e é muito difícil competir lá fora a ser tratada como uma empresa já estabelecida no mercado, já com vendas, etc, etc. Demoramos de 3 a 10 anos a ter a tecnologia pronta para ser recebida pelo mercado, mas, no entanto, somos uma empresa que somos válidos e que pretendemos estar lá no futuro e temos um mercado que nos espera. Pronto, só queria saber e a vossa posição. Lá em cima. E há microfone lá em cima ou vai falar alto? Microfone. Bom dia, o meu nome é Marisa. E a minha pergunta vai para o Sr. Presidente do Compete 2020. Falou num conjunto de medidas de simplificação e falou numa última que tinha a ver com os critérios de seleção das candidaturas. A minha pergunta é, para quando a implementação dessa medida de simplificação e em que moldes? Muito obrigado. Bom, há uma que vão me permitir que o moderador responda. Que é da startup e que vou responder com muito prazer também, porque é muito pertinente e tem muita razão no que afirma, e por isso mesmo lançámos agora há poucas semanas o Startup Portugal. E provavelmente ainda muita gente não sabe o que é o Startup Portugal, mas o Startup Portugal é somente a estratégia mais poderosa qualquer país na Europa apresentou de apoio ao empreendedorismo e com um foco muito grande em empreendedorismo inovador, de base tecnológica, científica, em vários setores. Nós temos, a partir do Orçamento de Estado do ano que vem, o Programa Semente, é o principal, é uma das principais medidas de Startup Portugal, que traz benefícios fiscais aos primeiros investidores numa startup, aos chamados 3Fs, né, Friend, Family and Food. E estamos a falar de cerca de 100 mil euros que podem ser deduzidos em sede IRS. Isto compara com os melhores benefícios fiscais em qualquer país da Europa no apoio aos empreendedores e às jovens empresas. Juntamente com isto, estão neste momento abertas as candidaturas para as linhas de co-investimento com business angels e com capitais de risco. Para já são 126 milhões de euros, mas podemos ir até aos 400 milhões de euros. Isto é somente o maior fundo com investimento com business angels e capitais risco da Europa. Isto porquê? Este género de empresas, como você bem disse, quando inicia a sua atividade, não inicia a sua faturação. Podem estar anos a desenvolver um produto, uma tecnologia, no digital menos, mas se estivermos a falar de farmacêutica, podemos estar a falar de 10 anos ou de 15 anos. Estas empresas não se podem financiar com dívida. Estas empresas não se podem financiar com muitos dos instrumentos normais para repor outros setores. Estas empresas têm que se financiar com capital à troca de equity, à troca de participações de investidores, que muitas vezes não são investidores financeiros, são investidores como outros empresários, que ao investirem trazem também know-how, apoio no desenvolvimento de produto, apoio no desenvolvimento comercial e na gestão. Portugal, pela primeira vez, tem uma política estruturada para apoiar empresas destas. Mas não é só no investimento. Estas empresas precisam de um ecossistema para crescerem, para se desenvolverem. Vamos criar uma rede nacional de incubadoras. A Aveiro é um excelente exemplo, tanto que a pessoa responsável pelo Startup Portugal era o anterior diretor da incubadora da Aveiro. É um excelente exemplo onde funcionou muito bem a relação universidade, grandes empresas, empresas médias e o empreendedorismo. E temos também, para além da rede nacional de incubadores, trazendo mais mentores, mais partilha de conhecimento, porque ao estar num ecossistema aprende-se muito. Quando alguém comete um erro, aprende-se. Quando alguém detecta uma oportunidade, aprende-se muito. Também queremos, pela primeira vez, apoiar estas empresas a terem contacto pela sua primeira vez com o mercado, com os clientes, sejam nacionais ou internacionais. Negociámos com a Fundação AEP e com a Fundação AIP um espaço permanente, o ano todo, grátis, para startups, para jovens empresas, na FIL e na Exponor, para em todas as feiras que lá ocorrem, as startups poderem estar presentes a comercializar os seus produtos ou, pela primeira vez, a contactarem com o mercado gratuitamente, mas também em feiras internacionais. No caso das tecnologias, vamos ter um espaço, pela primeira vez, de Portugal e das tecnologias portuguesas na SES, na CEBIT, no World Mobile Congress, mas também, acima de tudo, no maior evento de empreendedorismo tecnológico do mundo, que vai acontecer em Portugal, já em novembro, durante 3 anos, e provavelmente por mais 2, que é o Web Summit. E para muitos de vós, talvez o Web Summit não vos diga muito, mas eu vou-vos só transmitir alguns números. São mais de 55 mil pessoas, de mais de 150 países. O bilhete mais barato, que já esgotou, são 700 euros. Vêm só dos Estados Unidos mais de 5 mil pessoas. Vamos ter voos diretos de Silicon Valley para Lisboa. Da Índia já venderam 2 mil e tal bilhetes. Para vocês perceberem, vêm os melhores investidores, os melhores empreendedores, os melhores mentores, os melhores consultores do mundo de empreendedorismo tecnológico e CEOs das maiores empresas. Estão confirmados o John Chambers da Cisco, que nunca veio a Portugal. Está confirmado o CEO da Ford, por exemplo, que vêm ver o Web Summit e inspirar-se para detectar as oportunidades, para detectar os desafios nos seus setores. Nós estamos a preparar com o roto do Web Summit, onde desafio que se candidate. Nós, com o roto do Web Summit, vamos selecionar, que estão abertas as candidaturas, vamos selecionar 65 startups portuguesas que vão representar o melhor da tecnologia portuguesa no Web Summit, e o Governo ficará responsável por todas as despesas dessa presença. Mas também são essas empresas que nos vão representar a nós nessas outras feiras internacionais que eu referi. Estão abertas as candidaturas até ao fim de julho e em setembro anunciaremos esses vencedores. Mas estamos a fazer muito mais. Nós queremos aproveitar esta oportunidade do Web Summit, que, no meu entender, é a melhor oportunidade que temos para apresentar um Portugal inovador e moderno desde a Expo 98. Nós estamos a preparar o país todo, em vários setores, porque isto não é só tecnologia. Hoje em dia a tecnologia é transversal à agroindústria, é transversal à fundição, é transversal ao comércio. Nós queremos mostrar um Portugal que existe, que o Distrito de Aveiro é bem demonstrador e que é um belo exemplo de que esse Portugal existe. Muitas vezes, tal como o embaixador da Alemanha dizia há uns meses, muitas vezes são os campeões ocultos, porque não têm marcas que se conheçam, não vendem para Portugal, não é? Como é o seu caso, certamente, caso da empresa de Luís, mas nós sabemos bem quem são, não é? E estamos a fazer essa estratégia especificamente também para essas empresas. Startupportugal.com, está lá tudo. São 20 medidas muito clarinhas. E muito obrigado também por acreditar em Portugal e por ter feito de Portugal a base para crescer da sua empresa. Fez bem. Portugal é garantidamente dos melhores locais da Europa para desenvolver um negócio tecnológico à data de hoje. Sobre as outras perguntas, acho que já será a melhor opção. Registrei aqui, para além dessa que já está respondida e muitíssimo bem respondida, Duas perguntas, uma que tinha a ver com os projetos de arquitetura e os critérios de seleção. Penso que foram isso que colocaram. Mas antes disso, gostaria de dizer aos nossos empresários, a engenheira Manuela de Sousa, de Ojoas, que as propostas que apresentaram ficaram aqui registadas e certamente muito em breve, e porventura nos próximos avisos, serão surpreendidos por parte delas já estarem consagradas. Como disse o Sr. Secretário de Estado, é isso que precisamos, porque muitas vezes não identificamos situações concretas como aquelas que fizeram e teremos em conta. Assim como teremos em conta muitas outras que poderão vir de outras fontes. E aqui, relativamente aos projetos de arquitetura. Bom, realmente é verdade aquilo que disse. Um aviso que prevê um determinado prazo para a apresentação das candidaturas, esse prazo normalmente não é compatível com um projeto de arquitetura. Mas é verdade que esses projetos de investimento para serem implementados precisam dessas licenças, precisam dessas, digamos, dessas condições para serem implementados. Portanto, o que nós consideramos é que o projeto não está suficiente maduro para este aviso, mas haverá, certamente, 3 meses depois, em 2017, haverá outros avisos que serão compatíveis com a maturidade do projeto lido no seu todo, lido em termos de programação. E, digamos, eu penso que uma das condições importantes também que nós colocamos aqui é assegurar que o projeto é execuível num determinado período de tempo, porque senão poderemos estar em situações em que fazemos cativações das dotações orçamentais e que deveriam ser afetas a projetos que já estarão em melhores condições de o fazer. Não quer dizer que não esteja sensível a essa situação e que não mereça reflexão interna nos nossos programas operacionais, mas esta é, digamos, aquilo que lhe posso responder. Quanto aos critérios, vamos querer revê-los com a maior rapidez possível, sendo em conta que aqui não está em causa reduzir exigências. Continuamos a crer que os critérios de seleção meçam a aderência entre os objetivos da política pública e os objetivos do projeto. Um bom projeto não tem que cumprir os objetivos da política pública. Um bom projeto para a empresa, que só tem duas razões de existir, é ser oportuno e ser necessário, ser viável e ser rendível. Só há estas duas razões para se fazer um projeto de investimento. E, portanto, muitas vezes essas razões não são as mesmas da política pública, mas se o forem, então são premiados. Não gosto do termo subsídio reembolsável. É prémio reembolsável ou prémio não reembolsável? É prémio. Estão a premiar, digamos, uma conjugação de objetivos entre a empresa e o Estado. E, portanto, nesse contexto, os critérios de seleção têm que medir essa aderência. Às vezes ouço dizer que os critérios de seleção existem para aprovar projetos. Não é verdade. Existem para medir a aderência dos objetivos da política privada e da política pública. E se houver confluência, há prémio, ou seja, há apoio. E, portanto, esta simplificação não tem a ver com redução de exigências. Tem a ver com redução de complexidade, da variedade, da diversidade, da simplicidade das métricas. É isso que temos que apostar. E, portanto, temos que apostar rapidamente. Portanto, o objetivo que eu gostaria de cumprir enquanto Presidente compete e naturalmente os meus colegas dos PR regionais, é que os próximos avisos já estariam com critérios simplificados. Alguma simplificação garantimos-vos que vamos ter. Aquela que é possível fazer de imediato sem ser, digamos, autorizado por um comitê de acompanhamento que temos que submeter estas propostas de alteração. E que às vezes não é tão rápido, tão fácil quanto nós queríamos. Mas aquilo que for possível simplificar numa primeira fase, certamente que iremos fazer nos próximos avisos e irão identificar essa simplificação. Mas a simplificação global dependerá, de facto, de um processo de autorização num órgão em que está presente também a Comissão Europeia e que poderá levar mais tempo do que queríamos. Mas mais tempo que queríamos será, certamente, se não é no próximo aviso, no outro aviso a seguir, teremos esses critérios de seleção contemplados. Isso garanto. Muito obrigado, Fábio. E queria agradecer a todos por terem estado aqui, a prestar estes esclarecimentos. Mais uma vez aos empresários pelas sugestões. Continuem, por favor, a enviar-nos as sugestões e a todos aqui presentes. Obrigado. Vamos agora dar início à sessão de encerramento. Vai usar da palavra o Primeiro-Ministro António Costa. Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, Sr. Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Sr. Presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, autarcas presentes, diria mesmo ex-colegas autarcas aqui presentes, senhoras e senhores empresários, Sr. Presidente da CCDR da Sente, Sr. Presidente do Compete, boa tarde a todos. O Programa Nacional de Reformas assenta em 6 pilares fundamentais que têm a ver com a qualificação, com a inovação, com a valorização do território, com a modernização do Estado e do tecido empresarial, com a capitalização das empresas e com a erradicação da pobreza. Grande parte destes pilares dependem de haver investimento. E o investimento é absolutamente essencial para a qualificação, para a inovação, para a valorização do território, para a modernização do Estado e do tecido empresarial. É preciso, por isso, acelerar o investimento. Sobretudo depois de 4 anos onde o país regrediu 3 décadas quanto ao nível de investimento. Animador verificar que os dados do INE revelam que em abril, pela primeira vez desde há 1 ano, o aumento da formação bruta de capital fixo aumentou e que o clima económico tem vindo a melhorar. Como já disse aqui o Sr. Ministro, nas candidaturas que abrimos para projetos dirigidos ao financiamento empresarial, tivemos um elevadíssimo número de procura de apresentação de candidaturas, superior a 2 mil milhões de euros, o que significa bem que há intenção e vontade de investir. Há por isso criar condições para investir. Desde o início da tomada de posse deste Governo, que demos prioridade à questão do investimento. Em primeiro lugar, intervindo sobre os custos de contexto. E por isso, recuperámos o Simplex, na sua versão Simplex Mais, de forma a que haja um melhor ambiente para quem queira investir, possa investir. Obviamente, este é um trabalho sempre inacabado. E como ainda há bocado aqui ouvimos, há sempre novas sugestões a dar e novas melhorias a introduzir nos nossos procedimentos. Da mesma forma, no Orçamento de Estado, procurou-se desbloquear algumas das medidas que bloqueavam a capacidade dos autarcas poderem investir, designadamente, eliminando a necessidade de facilitando a execução de fundos comunitários, diminuindo as exigências anteriormente existentes quanto aos fundos para as contrapartidas nacionais. Em segundo lugar, criámos o programa Capitalizar. Lançámos a unidade de missão, que apresentou recentemente o seu relatório, e o Conselho de Ministros da próxima semana aprovará a resolução do Conselho de Ministros, que enquadrará o programa Capitalizar, dirigido a encontrar um conjunto de mecanismos que visem a capitalização das empresas. Sabemos bem que é necessário estabilizar o nosso sistema financeiro, mas sabemos também que é necessário aumentar e melhorar a autonomia financeira das empresas. Habitualmente as empresas queixam-se da banca, não menos habitualmente a banca queixa-se das empresas, e o maior problema é que ambos têm razão nas queixas que têm uns dos outros. E por isso, ao mesmo tempo que se tem que atuar sobre a estabilização do sistema financeiro, nós temos que melhorar o nível de capitalização das nossas empresas. E por isso, desde a fiscalidade à criação de melhores condições administrativas, o a unidade de missão propôs-nos um conjunto muito diversificado de medidas, que iremos agora adotar várias delas, calendarizá-las, de forma a criar melhores condições para que as empresas possam melhorar a sua capitalização. Lançamos também alguns programas específicos, para empresas específicas, como o programa Startup Portugal, que o Secretário de Estado da Indústria já teve aqui a oportunidade de sintetizar e não vou, por isso, repetir. Mas houve uma prioridade que definimos desde o início, que é a aceleração da execução dos fundos comunitários. E essa aceleração teve uma primeira medida, que foi o programa 100, que, como disse o Sr. Ministro, não só foi cumprido, como foi excedido, mas temos que conseguir criar melhores condições para que, sejam as empresas, sejam as autarquias, possam acelerar o seu investimento. Não vale a pena olharmos simplesmente para as estatísticas e dizer não crescemos mais porque o investimento é pouco. Temos que olhar para as estatísticas como um instrumento de informação para as medidas de política que ajudam a resolver os problemas revelados pela estatística. Se há um problema de investimento, temos que criar melhores condições para o investimento. E daí esta iniciativa acelerar. Esta iniciativa acelerar dirige-se quer às empresas, quer às autarquias locais, procurando majorar a antecipação do financiamento de projetos que sejam antecipados de 2017 e seguintes para 2016, de majorar também projetos que, já estando previstos realizar parcialmente em 2016, tenham um aumento de execução em 2016 e, portanto, permitam acelerar para este ano aquele investimento que não vale a pena deixar para o próximo ano. Há um dado importante que não foi aqui dito e que eu gostaria de acrescentar. Esta majoração destina-se não só a projetos já candidatados, mas abrange também projetos que venham a ser candidatados até ao próximo dia 15 de setembro, desde que tenham condições de execução de 30% ainda este ano, e a majoração se aplica a esses 30% que sejam executados ainda este ano. É um esforço conjunto que todos temos de fazer, porque é um esforço do interesse conjunto e coletivo. Só aumentando o investimento, nós melhoramos a produtividade das nossas empresas, só fazendo investimento, nós modernizamos o nosso tecido empresarial, só fazendo investimento, nós valorizamos o nosso território, só fazendo investimento, nós criamos emprego e riqueza no país. É por isso um desafio no qual todos nos temos que apoiar mutuamente, cada um fazendo a sua parte. Ao Estado, à administração, procurar criar as melhores condições para que os investimentos se possam realizar. Criar o melhor ambiente para que seja mais fácil investir. O melhor ambiente para que seja mais seguro poder investir. Mas também combater tudo aqueles obstáculos que dificultam o investimento. Mas depois, naturalmente, compete aos empresários e aos autarcas fazerem, conceberem, projetarem e executarem os seus projetos de investimento. É essa parceria que temos que fazer e, se todos fizermos, temos todos boas razões para acreditar que já este ano de 2016 podemos aumentar o nosso nível de investimento, contribuindo para uma maior produtividade, uma melhor competitividade da nossa economia, para podermos ter mais crescimento, melhor emprego, e se assim tivermos também, teremos certamente mais igualdade. A todos, as maiores felicidades nos vossos investimentos, a melhor relação possível com a administração, e aquilo que aqui queria dizer é que, desde o Primeiro-Ministro aos ministros, aos secretários de Estado, aos elementos das CCDRs, aos responsáveis pelos programas sectoriais, a nossa aposta é clara, é que haja mais investimento e que seja acelerado o investimento que seja possível acelerar. Bom trabalho a todos. Agradecemos a vossa presença, que muito nos honrou, e em nome do Primeiro-Ministro António Costa, declaramos encerrado este seminário.